autorizado a virar base após final. Girando base, rodada final, Link 06. Paulo 6, 7, vira direita, chama de Paulo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita, Paulo 1, 2, 1, nada, 06, final, que vai estar travando. Foi 506, o vento no 50 graus, 199, autorizado. Está remetido aqui para o zero. Autorizado, está remetido aqui para o zero. Eu estou com o meteor 40, posso ficar na 200, pistão 10. Eu estou carapando, vento, pistão 0, limpo 06, informa pouso final. Chegada a Monfo, pista para 4x10, via chegada no adicional 021, é 313. Posto 06, terra do vento. Posto 06, pode transferir a base para fazer o estado. Será para a base do Olimpo 06. Altair 1-2-5-2-4-5. Chanel 6-3-1-0. Como é a primária, por favor? 1-2-6, 1-2-6-2-8. 2-5-1-2-5-4-5, obrigado, boa noite. Boa noite. Pronto para a base, Olympus 06. Olympus 06, autorizado para a base. Reporte final no 0, ajuste no 020. Reporte horário final no 0, Olympus 06. Não, tem baixado travado, né? Pelo menos. Também autorizado, porta remitida, pista 1-0. Vento 1-7, 0 graus, 1-0 nós. Vamos para o pouso final do Olympus 06. Gente, Olympus 06 é autorizado, pouso, pista 1-0. Vento 1-7, 0 graus, 1-0 nós. Certo, pouso, pista 1-0. No solo 45, autorizado 180, táxi via pista, hotel estacionar frequência livre. Vamos já. Gente, o Olympus 06 com autorizado na minha escuta, autorizado táxi via Alfa, Delta, cruzamento da 1028, hotel estacionar frequência livre. seu hotel está na frequência livre. Zona 096, boa noite, pronto, conta. Pronto. Zona 096, autorizado, Salvador para Terra Brava, Fox, Trato Zulu, via para Zulu 19, Rio de Voo, autorizado 370, saída Momo, transição Flotti, na conta pistola 0, com primeira curva à esquerda. Transponder 5222, o controle Salvador opera na frequência 120, decimal 80. 370, para Fortaleza, Momo Front, Cezulu 19, decola da 10, curva esquerda, 5222, 120, decimal 8, controle, voo 096. 096, com fim de atração? Front. Voo 096, cotejamento, está correto, no 08, então, se não escuta. Já estamos prontos. Voo 096, livre, essa nossa aprontada. Chamarei táxi. Zona 3, 3 possível voadora? Go 1973 with information, Victor. Go 1973, warming Scott. Roger. tem autorizado táxi até o ponto de espera via Tati ou no Índia, no ponto de espera, chame próximo, escuta. Ajuste altímetro na 021. Controle 6303, autoriza passar pelo abaixo de 4000. Autorizado, 6303, está cancelado esse pelo. Sim, muito obrigado. Colado, acho que o meio chame controle Salvador na frequência 1208. 208, obrigado, boa noite. Senhor Diogo, 1098, boa noite. Boa noite, 1098, contato com a Dácio da Via, e na Rio da Manhã, para a 1207. 0109. Estabilizado 6303. 6303, autorizado na LS, tudo no momento da semana, senhor. 295, boa. Torre Salvador, Xanair 6303, estabilizado, LS 10. Xanair 6303, boa noite, tráfego listado, autorizado pelo pista 10, vento 150 graus, 10 mais, ajuste altímetro 1021. Comunha 21, autorizado pelo uso, pista 10, 6303. Salvador, Tower, go 1973, for pushback and start up. Go 1973. Coordenei 5 graus de teste, report for text. Report for text. 782, eu recebo 2006, autorizado sinal de ESA, reporte localizado e estabilizado. Preparado 2000, autorizado, reporte estabilizado, 782. Qual a possibilidade de voar com o Tio Gol 096? Autorizado direto a Buco. A Buco? Tá bom, né? Obrigado. 6303 no solo, 01, autorizado ataque para Pationo e Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, o Oceanair 6301. Corrigindo, Oceanair 6302. Sim, Xanar 6303, autorizado para o Ciclitax até o Patiuno, Alto Silhete, Portão 02. Certo. 0251, sendo identificação, dessa via chegada com o meio de 1 para nível de rua 060. A gente altina por 1-0-2. Line 7-3, line 8, runway 10. Line 8, runway 10, go 19. Control, 07, autorizado táxi para pátio 3, via Alfa, Kilo, Romulo, Alves, sinalizador, remota prevista 2 Lima. Via Alfa, Kilo para pátio 3, posição prevista 2 Lima, acento ao marcador azul 272. Luna 1973, clear takeoff runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Clear takeoff runway 10, go 1973. Chegada do circuito 1, autorizando o sinal ILS, chegada da 3, chegada 2, frequência leva 8, responda ao 5. Chegada 2, pressionando o centro do ante. Solo 14, autorizado táxi para Patiolo, via Alfa Juliette, portão 03. Patiolo via Alfa Juliette, portão 13, azul 4298. Forçada 251, pista livre, autorizado com pistola 0, vento 150 graus, 0 nós. Livre pouso, forçada 251. Passo de 180, agora com certo Recife, frequência 12835, alterne 123, 18, boa noite, 73. Alterne 1238, a primária. 128, decimal 35. 2835, 581, processo de parte militar? Vai para o parte de autoridade, se for para o seu circuito. Forçada 2581, autorizado 180, táxi via pista, o veículo do solo já está se aproximando da lateral. Táxi autorizado 180, já está se fazendo a pista, para sair dessa pista. Atlântico 3, controle. Forçada 251, tu incêndio da pista encontra-se livre. Identifique, chegada BF, dessa via para 4.10, ajuste altímetro 9021, azul 4.10. Identificou 9.70, adiciona a identificação, dessa via, chegada bom, médio 1, telemetro 0.50, com ajuste 9021. 9, essa identificação dessa via, chegada bom, você para nível de 0060, a gente é o time para o 021. Salvador, 6303 do Xanel, informação este, autorização Guarulhos. 5, retoração para sequência elétrico e à direita, na proa 235. Emitida proa radial 290 do VR Salvador. Azul 4235. Altimeter, vai fechar o time 02. Provável 70, desce para 2000, autorizado final LS, reporte localizado e estabilizado. 2000 e Rencão, Porta Manhã, Boa Nova. Liberal 979, autorizado em 0050. Olê da Morte, doutor Zulu 10, Tabaté. 5240, nosso transponder, 120, decimal 8, é o controle. 6306, posição 2. Chame a 303, eu confirmo o transponder. 5240. Chame a 303, 5240, confere, eu vou deixar o tráfego, o cotejamento está correto. Está correto. Direita, corrijo, esquerda, proa 190, 4235. Sinal 9979, reduza para 2100 mais. 2100 mais, Azul 4235, para interceptar o localizador, corrijo, esquerda, na proa 190. Deixa para 2006, o ajuste no 021, estou autorizado, finalizado, reporte localizador, 4235. Pode ser pro de duas, né? Se a proa vai levar pra duna. 179, desça para 3006, pode ser o time do Zé Luiz. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 109.